fui travessar a Bahia, do barco eu não ia só, sabendo pra onde eu ia dançar o meu carimbó. Eu fui travessar a Bahia, no barco eu não ia só, sabendo pra onde eu ia dançar o meu carimbó. O mar é um deserto, mas eu já estava perto pra falar com meu amor. Às 4 da matutina veio o furacão Katrina, meu barco virou, virou. O mar é um deserto, mas eu já estava perto de falar com meu amor. Às 4 da matutina veio um furacão Katrina, meu barco virou, virou. Eu fui travessar a Bahia, do barco eu não ia só, sabendo pra onde eu ia dançar o meu carimbó. Eu fui travessar a Bahia, no barco eu não ia só, sabendo pra onde eu ia dançar o meu carimbó.